Pera, acabou. A Navidusson voltou, é o poderoso Rubi. A tão esperada Navidusson Rubi está de volta. Poderoso Rubi, a Navidusson. Lançamento da nova Navidusson Rubi. Sábado, 25 de junho, no Planeta Show. E domingo, dia 26, no Engenheiro Agrônomos. Lançamento da nova Navidusson Rubi. Rubi! Aguardem. Ela tá chegando! Tá chegando! Vamos nessa então, desse jeito, vamos nessa! Bragança é o nosso Rubi que vai chegando pra fazer onda. O nosso poderoso Márcio Marcante. E a nossa tribulação já faz onda daqui a pouquinho. Chega Júnior Moreno e em seguida tem Gia Polo. Enquanto isso, o Bruninho vai detonando muito som pra você curtir assim. É DJ Bruninho, Bruninho, Bruninho, é na pressão. E a minha primeira. Já estamos ao vivo do Casarão. No Planeta Show, lançamento da Nave do Sul. As Marcantes. Soluções Eldo Falantes, Autoelétrica Índio, Torneador Itamar, Ricardo Editor. E a DCC vai tocar, vai tocar. O amigo Lucas está com a gente, ele e toda essa galera aqui na ponta esquerda do Rubi. Rapaziada aí, da Mania Arte também, já sendo o sono poderoso. Poderoso. Valeu, tribulação. Me senti apaixonado, rabiscando e guardanapos, caprichando. O amigo Iago, caralho, tá aqui. Pra dizer que ele te é. Agora, meu irmão, esse é doido, cadê? Tá chegando. Tá chegando, Apolo, tá chegando. E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato. E meu parceiro Bruninho do aparelho também já tá com a gente. Fala, Bruninho. Olha quem tá ali, meu amigo Christian, vem só de boa, um abraço pra você. Tudo certinho aí, meu rei. Meu rei, meu rei. Poderoso Rubi, aqui você vive o sucesso que marcou. Poderoso Rubi, aqui você vai viver o sucesso que marcou. Poderoso das marcantes. Jaque, jaque, jaque. Você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. E é desse jeito! Logo agora que eu quase esqueci. Então diga, meu Rubi, diga assim, vai! Eu me acostumo. Já com a gente marcando presença aqui no Rubizão. De novo não vou deixar essa loucura me levar, morrer de paixão. Eu juro que não. Aline também já tá com a gente no Rubi. Poderoso, poderoso Rubi. É o nosso Rubi hoje, Bragança. Perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo o que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só por então. Te quero, eu te amo. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa, perdoa. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso. Eu fui um cara fraco, devo admitir. Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer. Mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem uma saída, é só você perdoar. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo o que você quiser. Eu te peço. Tribulação curtiu! O nosso Rubizão Monstro aqui no Caserão mais uma vez, e o Bragança? Amor. Tá muito bacana, tá super lotada aqui, garoto! Me perdoa, perdoa. E gime, filha! Meu amigo DJ, Jessé, Jessé de boa, Jessé! Bora, meu DJ, bora, meu DJ, bora, meu DJ, é assim, desse jeito, desse jeito! Paula. Paula. Rapaziada, mania arte, tamo aqui no Rubi. É um incrível, simplesmente desobedece. Chega aí. Oi, prazer em te conhecer. Meu nome é Paula, não vai esquecer. Eu nasci

Júnior também já está no circuito, bora, Kainé! Sempre leva a multidão! Bora, garoto! Faz a festa do... Comigo, Bruninho, do aparelho também já está aqui! Fala, Cris, tudo certo, Cris? Eu quero dançar contigo, xanana! Nós vamos se divertir, xanana! Vou pegar tua cintura, deixa de frescura, vem pra festa do Rubi! O som é muito embocado, sempre leva a multidão! Faz a festa do Rubi! Comigo, Melancia, da Guaxinha, bora, Melancia! Lá vem o DJ Gilmar, também tem DJ Wesley, a Danica Brita junto com o Júnior Moreno, no portal intergaláctico. Lá vem o DJ Gilmar, também tem DJ Wesley, a Danica Brita junto com o Júnior Moreno. Faz a pedra do Rubi, que o pai dele gosta, tá? Faz a pedra do Rubi, que o pai dele gosta, tá? Faz a pedra do Rubi, hoje ninguém fica parado, você vai se divertir. Faz a pedra do Rubi, que o pai dele gosta, tá? Faz a pedra do Rubi, o amigo Iago Souza tá. Meu parceiro Iago, só de boa aqui fazendo. Faz a pedra! Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu. O amigo Tonhão Pescado está de boa. Alô, Tonhão, um abraço pra você, garoto. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Fazendo Brega Fest. Um abraço pra vocês, obrigado, amigo Saulo também. E todo mundo, Shaquille Rubi. Onde eu só vejo eclipse ou fenômeno. Você não me merecia, tão pouco o meu amor. Didi Valdir Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou gramada de amor. Didi Valdir Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou gramada de amor. Didi Valdir. Uma flor da pele. Ele disse que me amava. E bora nas Poderoso, poderoso Rubi. E a gente vai tocando as marcantes. Você dançar assim, ó. Eu fico pensando onde você está. Saio a te procurar, mas não consegui te encontrar. Comigo faz e do poço, meu trevo. Já saque na área, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho, garoto. Tão longe de você, não aguento mais. Te juro, não vou suportar. Um abraço, homem do sutiã. Já está aqui no Rubizão também. Tocando os melhores sons, fazendo a galera dançar. Tão forte no seu coração, equipe Pescara. Não tem melhor, não tem igual, equipe Pescara. O meu parceiro, o Saulo da classe de curtindo as marcantes. Alô, garoto, garoto. Já está com a gente, um abraço pra você! Mani, chego, Gênio! Pra passar de canando os carajás, já está com a gente. Aparelho, meu irmão. Vou te contar essa dupla, meu. Claro, seu grande amor, né, Bruninho? Está com a gente sempre ao lado também. Aqui. É pra você viajar, é pra você relembrar. Aqui no... O show e as marcantes. Está com a gente? Pelo Batelão, um abraço pra você, garoto! Comigo, Rogério da Maria Arte também! Um abraço, meu irmão! Você vai seguir. Brasilinho desse jeito. As batidas aqui no nosso Rubizão. Ipanema, sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer. Dance, dance, dance no Ipanema. Dance no Ipanema. All your bass are belong to us. Olha o Eric. Isso é muito perigoso, meu irmão. Vou te contar. Vamos, Brasilinho, Doridinha, Doridinha, Doridinha, Doridinha. Bora dançando. É DJ Bruninho, Bruninho, Bruninho. Kick in the face, I like it deep. I work nights, a little sleep. Yep. To be the best I can do, judge. A gente curtir nosso Rubizão. Curtindo Poderoso! Sente só o nosso som e com a gente anunciar. Ele toca, ele anuncia, faz você balançar. Super Trio Promo Show, nesse eu vou anunciar. Ele toca, ele anuncia, faz você balançar. Super Trio Promo Show, nesse eu vou anunciar. Lá vem mais uma, lá vem, lá vem, lá Rubi! E daqui a pouquinho chega Júnior Moreira. Rapaziada, Mania Arte, ele chama a gente. É super latinha, meu irmão. Vou te contar, é muito bom. Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. E o que? DJ Cobra faz a festa com o Imperial. Clube do Remo com o Haroldo agita sem parar. Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o transação. DJ César manda brasa com o super som. DJ Brasil tocando tudo com o vibração. Agora o DJ Márcio, o DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. E a bosta tribulação e... Solta a vinheta. hoje em casa. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Quem tá solteiro tem assistência, vai batendo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Quem tá feliz da vida dá um grito. Cadê a torcida do Remo? Tá aí com a gente hoje, tá? A torcida do Paysandu tá aí. Quem torce pro Corinthians, quem torce pro Flamengo, quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Quem gosta de dinheiro faz barulho. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate, bate, bate. Esse rubi é uma loucura. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike logo, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa. É pra fazer onda! Aí é só o marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô afim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, eu mega príncipe negro. Chega domingão, no Nova Dimensão. Curti na madrugada com... Meu mãe, parceiro Cris, está ali com a gente, Bruninho do aparelho também. Só a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Bora desse jeito, bora desse jeito. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rebola pra frente. Bora de aquecer, tá? Bora de aquecimento, bora de aquecimento. Aquece, aquece, aquece tudo. Bora aquece, aquece. Bora aquece, aquece. Bora aquece, aquece. Bora aquece, aquece, aquece. Aquece, aquece tudo. Aquece, aquece, aquece tudo. Aquece, aquece tudo. Bruninho vai te pegar. DJ Bruninho vai te pegar. DJ Bruninho vai te pegar. DJ Bruninho vai te pegar. DJ Bruninho vai te pegar. Ela tá falando uma empurrada, meu irmão. Então empurra ela que ela gosta. Empurra, empurra, empurra, empurra. Vai, vai, vai. É a empurrada que ela dá valor. Empurra, empurra ela. Empurra, empurra ela. Empurra ela que ela gosta. Circuito. Um abraço pra você, Joãozinho! Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Vai, eu vai, eu vai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Só vinha profissional, ela fica gostoso demais. E a Carolzinha de Furucateua também já tá aqui, um abraço! Quem vai sair chapado do Rubi, dá um grito. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey, hey, oh, hey. Em cima, oh, pra cima. Hey, em cima, oh, em cima. Hey, em cima, oh, em cima. Hey, em cima, meu Rubi. É desse jeito. Thank you. gente. Um abraço pra vocês, o seu amigo Bruninho. Já tô curtindo, só de boa. Só que tem saudade da ex, que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Batidão que vai chegando, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, um batidão, um batidão, um batidão, um batidão. E as marcantes Rubi. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não... O amigo Leandro no Super Dinâmico, então vamos... Já está aqui com a gente, ok? Um abraço pra você, meu seu amigo Bruninho. Já tá de boa, tá de boa. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não. O amigo Bruninho de Aparelho dá valor nessa música. Vamos pra te contar. Bora, Cris. Bora, meu parceiro Lucas. Pra não piorar este erro. Se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. O amigo Jean Playboy também já tá no circuito. Fala, Jean. Tudo certo, você é poderoso. Não, nós vamos ficar por aqui. Essa chora chegou ao fim. Olha o meu parceiro capado, meu irmão. Alô, capado, garoto. Na condição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de abaquetu. O amigo bebê está com a gente, eu vi. Um abraço pra você, bebê. Do show, só... Obrigado pelo carinho, garoto. Tô suave, vem com nós curtir o baile. É as baletes que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque tia. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou da... Alô, Moreno, chega, filho. Linda sensual do jeito que os moleque tia. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de abaquetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suado. Vamos nessa, curtindo! Vai e as paletes que comanda. É preto! Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pia. Sou linda menina... Cabeção de Tailândia também já tá no circuito, bora, Cabeção! Balete não esquenta. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pia. O amigo Talim e ele, o Thalisson também já estão no circuito. Um abraço pra vocês, o Bruninho, meu irmão. Na condição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, e ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda. Esse Rubi é maluco. Pega o saci, vem mexendo. Pega o saci.

desse jeito, meu Rubi! Levanta a mão só quem gosta do... Essa riqueza do sinal. Olha o batidão, meu Rubi, é uma loucura! Loucura! Tá gravando, Rick? Tá. Toma, toma, então. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Com a gente marcando presença. E é o cara que sempre, sempre tá ao lado do Rubi. Brilho do aparelho, Christian vem, toda a galera. Valeu, Neguinho, valeu! Sem você, amor, eu vou estar perdido. Saca Praia, Barra e Fete do Jair Bruninho. É a Fineme Produções. Aranha Soluções e Ano Falante, Autoelétrica Índio. Torneador Itamar, Ricardo Editores. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Dia 25 de junho, meu amigo Bruninho do Aparelho vai sair em Belém do Pará. No lançamento da Nave do Som, né, Bruninho? Te contar, meu amigo Cristo, vem mais a por lá. Banda AR-15, disparando sucesso. E a gente vai só no giro desse jeito. Tradição e qualidade. Tu sabe que eu não minto agitando e me cansando. Temos o DJ Bruninho, o DJ Jean Apolo. Faz a festa pegar fogo junto com o Júnior Moreno. É o Rubi, o poderoso. Vou desafiar você. Olha a mãozinha pra cima. Vai ter que dançar. É nesse sapão. Featuring DJ Detona. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe. O Marquinhos da GDL, o Rafael também. Já está aqui com a gente no circuito. Um abraço pra vocês, sobre o Ninho. Isso aqui na Reta Guarda e Gessé. Um abraço pra você, DJ! Minha amiga Érica já está com a gente no circuito também. Bora, Érica! Rubinho cheio do trem, já está aqui no Rubinho, garoto. E aí, DJ Baba, bota elas pra sentar, hein? Então vai. As meninas de hoje em dia, elas estão fenomenal. É pra as novinhas solteiras aí, meu irmão. Em cima do meu brincou de trampolim. Em cima do meu. A partir desse momento, DJ Baba manda assim. A partir desse momento, DJ Baba manda assim. Assim, assim. Vai! Falou, melancia, mototáxi! Assim, assim, assim. Faz um baba de trampolim. Assim, assim. Faz o meu pão de trampolim. Assim, assim. E aí, DJ Baba? Ela vem. Comigo, Kylie Júnior também já tá no setor. Da DJ Baba, ela. Comigo, Pica-Pau já tá aqui. Ela quica, ela para, ela fica. Escola a cabeça da pica. Ela escola a cabeça da pica. Ela escola a cabeça da pica. Parasita de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós, tu mudou tudo e de novo. Meu gente, 4 e 5 de junho, Via Brutona, moleque é lindo. Silva Saldi, na quadra do Celso, nós, boa, na vilazinha, né? Pré ou vive pós, todo mundo convidado, preto, de preto. Novo, passo batido. Os moleque é liso, ah, os moleque é liso. A história começou assim, vi os vida louca contando din-din. Um rapper gringo e brasa no plim-plim, foi escrever uma história pra mim assim. Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da OP. Lançar um carro nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque. Adquirir Calvin Klein, a tonela forte e a volta que vai. E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai. Aí pode escrever. Humilhados sempre vão vencer. E se você paga pra ver, estou ao vivo aqui pra te dizer: parasita de olho em nós. Boa fase. O amigo Mike também já tá no setor. Tudo, tudo e de novo passou batido. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com... Alô, Bragança, é pra cima! Baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder com a tchota dela. Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. E as casinhas é baile de favela. E os menor preparado pra fuder com a tcheca dela. Vai. DJ! Fala aí, Bilado! DJ! Qual é o papo? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem! Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Cadê a torcida do Remo? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. E a torcida do Papão? Achando que é só playboy que vive com a facada. Girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, eu não posso pingar. Girava o volante do golfe, sapão. Agora vou virar o volante. Comigo, Jorge, Valmir, também. Aca tipo uma disco, enrola o cabo de uma bandite. Já tá um paco de ser embolado na mesa. Comigo, domingo, rapaziada, Vilazinha, tamo aqui, ó. Tira comentário, tira postagem, gira comentário. Pra todos os... Comigo, DJ Davidson. Olha pra aquelas que... Uma cena. Queira pra quem desacredita. Olha o Jefferson também, já tá de boa no circuito, garoto. Suave final de semana. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Campado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Campado. Vai achando que é só playboy que vive com a Copacabana. segura, segura, segura. Isso, segura desse jeito. A espera acabou. Acabou. A vida só voltou. É o poderoso Rubi. A tão esperada nave do som Rubi está de volta. Poderoso Rubi, a nave do som. Lançamento da nova nave do som Rubi. Rubi. Sábado 25 de junho no Planeta Show e domingo dia 26 no Engenheiro Agrônomos. Lançamento da nova nave do som Rubi. Rubi! Aguardem.